Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar tão meigo de menina, me fez nascer no peito. Estúdio 3D, IT Gravações. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdido nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Cala sua boca bonita com um beijo meu. Cadê você, princesa? Vá! Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo pra poder um pouco te ver.